A Sura da Prosternação. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Alif Lam Mim. A revelação do livro, indubitável, é do Senhor dos Mundos. Eles dizem, ele o forjou? Não, mas ele é a verdade de teu Senhor, para admoestares um povo ao qual antes de ti admoestador algum chegou para se guiarem. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'. Alá é quem criou os céus e a terra, e o que há entre ambos em seis dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Não há para vós além dele nem protetor, nem intercessor. Então, não meditais? Ele administra a ordem do céu para a terra. Em seguida, tudo ascende a ele em um dia, cuja duração é de 1000 anos dos que contais. Esse é o sabedor do invisível e do visível, o Todo-Poderoso, o Misericordiador. Que fez perfeita cada coisa que criou, iniciou de barro a criação do ser humano. Em seguida, fez-lhe a descendência da quintessência de gota d'água desprezível. Em seguida formou-o e nele soprou algo de seu espírito e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco o agradeceis! E dizem, se nós sumirmos na terra, tornarmos-emos, por certo, em nova criação? Eles, aliás, são renegadores do deparar de seu Senhor. Dize, o anjo da morte encarregado de vós, levar-vos-á as almas, em seguida, a vosso Senhor, sereis retornados. E se tu visses, quando os criminosos estiverem cabisbaixos juntos de seu Senhor, dirão, Senhor nosso, enxergamos e ouvimos, então faze-nos retornar à terra, nós faremos o bem. Por certo, estamos convictos da ressurreição. Minal jinn E se quiséssemos, haveríamos concedido a cada alma sua orientação, mas cumpre-se o dito: vinde de mim. Encherei a jena dos jins e dos homens, deles todos. Dir-se-lhes-á: então experimentai o castigo, porque esquecestes o deparar deste vosso dia. Por certo, nós também vos esquecemos. E experimentai o castigo da eternidade pelo que fazíeis. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Apenas creem em nossos versículos os que, ao lhes serem estes lembrados, caem em prosternação e glorificam com louvor a seu Senhor e não se ensoberbecem. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Seus flancos apartam-se dos leitos enquanto suplicam a seu Senhor com temor e aspiração e despendem do que lhes damos por sustento. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم E nenhuma alma sabe o que lhe é oculto do alegre frescor dos olhos em recompensa do que faziam. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Então, quem é crente é como quem é perverso? Não, não se igualam. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Quanto aos que creem e fazem as boas obras, terão por hospedagem os jardins de Al-Mawa, pelo que faziam. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. E quanto aos que foram perversos, sua morada será o fogo. Cada vez que desejarem sair dele, a ele falos-ão regressar, e se lhes dirá: experimentai o castigo do fogo que desmentieis. Em verdade, falos-emos experimentar algo do castigo menor antes do castigo maior para retornarem. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. E quem mais injusto que aquele a quem são lembrados os versículos de seu Senhor, em seguida dá-lhes de ombros? Por certo, vingar-nos-emos dos criminosos. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. E com efeito, concedemos o livro a Moisés. Então não estejas em contestação acerca de seu encontro. E fizemo-lo orientação para os filhos de Israel. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. E fizemos deles próceres que guiaram os homens por nossa ordem quando pacientaram, e eles se convenciam de nossos sinais. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Por certo, teu Senhor decidirá entre eles no dia da ressurreição naquilo que discrepavam. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. E não lhes são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles, por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais. Então não ouvem eles a exortação de Alá? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. E não viram que nós conduzimos a água à terra árida e com ela fazemos sair searas de que seus rebanhos comem e eles mesmos? Então, não enxergam? E dizem, quando será esta sentença, se sois verídicos? Dize, no dia da sentença, não beneficiará aos que renegam a fé sua crença, nem se lhes concederá dilação. Então dá-lhes de ombros e espera. Por certo, eles também estão esperando.